Capítulo 4. De Noites de Insônia. Oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Noites de Insônia. Oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. De Camilo Castelo Branco. A Rival de Brites de Almeida. A façanhosa forneira de Aljubarrota resiste à incredulidade da crítica, abordoando-se às muletas do patriotismo e à pá. Sabe-se pouco das proezas de Nuno Álvares e Mem Rodrigues. Nada referem os historiadores das apostas e porfias dos cavaleiros do mestre de Avis. Porém, que a forneira matou 7 espanhóis ébrios, feridos ou prostrados de fadiga, isso, que não pode ser honroso porque é vil, aprendem-o as crianças e repetem-o adultos com desvanecimento e orgulho. Por honra da minha pátria, quero crer que a lenda da padeira de Aljubarrota é tão autêntica e verdadeira como a do caldeirão de Alcobaça, apresado no arraial de Dom João I de Castela. Deem-se-me honras de Niebuhr nesta cousa do caldeirão de Alcobaça. Houve outra heroína, mais digna de lembrança, e todavia ignorada. Essa praticou um feito de nobre coragem, defrontando-se a rosto com o inimigo e derrubando-o. Foi o caso que, em 1762, os espanhóis, comandados pelo Marquês de Sarria, invadiram Portugal pela província de Trás-os-Montes. A cidade de Miranda foi das terras daquela província a que mais sofreu as arremetidas do exército invasor. Ali perto passa o rio Fresno, cujas margens se comunicam por uma ponte. Na extrema esquerda desta ponte vivia uma mulher casada, cujo marido se alistara nas guerrilhas dispersas pelas empinadas penedias do Douro. Um piquete de espanhóis, com seu sargento, passou a ponte do Fresno. O sargento viu a mulher do guerrilheiro, que era a mais esbelta e donosa moça da comarca. Postou os soldados de Atalaia a pequena distância da ponte e voltou de noite, acompanhado de 2, com o propósito de se fazer amar da aldeã por meio do assalto. Este sargento, em tempo de guerra, não usava das artes maviosas do seu patrício Tenório. Em vez da guitarra e da escada de corda, fiava na suspensão das garantias, na quebra do direito internacional, na cronha da escopeta e na pujança de 6 rígidas espáduas atiradas à porta daquela Elvira Montezinha. A rapariga, votada ao saque, se não tinha comendador em casa, tinha cousa mais em festa ao sargento. Era o marido, que por saudade ou receio, debandara da horda guerrilheira, e fora, encoberto por entre penhascos, pernoitar a casa. Alta noite, os 3 castelhanos bateram à porta. O português não respondeu. Foi ela que assomou na adufa do sobrado, perguntando o que pretendiam àquela hora. O sargento, depois de inutilizar algumas frases líricas, tomou o pulso à timidez da moça, intimando-a a entregar a praça. O marido estava ouvindo e perguntou muito de manso à mulher. Quantos são? 3, respondeu ela. Deixa-me lá ir antes que venham mais. E ela, saindo da janela, disse: Então vamos lá. Tu não venhas. Não? Isso lá hei de ir, quer queiras, quer não. O sargento, no entanto, voltou-se aos 2 soldados e disse: A praça rende-se. Daí a minutos, abriu-se a porta da rua. O guerrilheiro deu uma guinada de tigre para a testada da porta e desfechou um arcabuz em 1 dos 3, que foi à terra. 2 pelouros ao mesmo tempo lhe bateram no peito, mas o português, ao cair morto, levava debaixo de si 1 dos 2 com uma navalha espanhola embebida nas entranhas. Sobreviveram o sargento aos companheiros, mas somente o tempo indispensável para que ela o varasse do peito às costas com o espeto da cozinha. Depois, como sentisse o tropel da soldadesca, travou do marido, desceu por um algar escuro e pedregoso à ourela do rio e caiu, prostrada de aflição, quando conheceu que levava um cadáver. Ao romper da manhã, galgou a cumiada da serra, onde estanciavam os camaradas de seu marido, e viu de lá as últimas fumaças da sua casinha, que os soldados castelhanos haviam queimado. Nada mais se sabe desta mulher. Não consta sequer que o governo de Dom José I lhe mandasse reconstruir o casebre, acabada a guerra. Houve um poeta contemporâneo que a descantou em um soneto jocoso, avantajando-a a brites de Aljubarrota. As musas sérias não acharam a heroína digna de poesia grave. E esse mesmo soneto chocarreiro ninguém o conheceria se lhe não publicássemos aqui, precedido de um interrogatório acadêmico. Qual ação é mais memorável? A da forneira de Aljubarrota, matando os castelhanos com a sua pá? Ou a da mulher de trás os montes, matando o sargento castelhano com o espeto? Soneto. É problema que deve disputar-se, entre os autores de mais nome e nota, se pode essa mulher de Aljubarrota com a de trás os montes comparar-se. Aquela tem razão para gabar-se, de fazer com sua pá tanta derrota. Esta, que deixa com a barriga rota o sargento, também deve estimar-se. E esta, a meu ver, melhor juízo tinha, pois, vingando o marido, seu dileto, fez o que ao seu gênio lhe convinha. Meteu-se-lhe nos cascos o projeto de tratar o espanhol como galinha, e assim que topou um, pô-lo no espeto. No princípio deste artigo, falamos de apostas, porfias e promessas de cavaleiros, antes de se desfraldarem os guiões e bandeiras, na batalha de Aljubarrota. Vasco Martim de Melo prometeu pôr as mãos no rei Dom João I de Castela. Gonçalo Anes de Castelo de Vide prometeu ser o primeiro que lhe enristasse a lança ao rosto. Estas promessas são heróicas, mas houve uma, de Martim Afonso de Sousa Chichorro, extremamente original, pela desonestidade. Vejam com que limpeza de alma este fidalgo se preparava para um conflito de morte, e depreendam daí o que eram as crenças da imortalidade no século do cavaleiroso mestre Javis. Na hoste de Dom João, assinalava-se João Rodrigues de Sá, o das Galés, aquele heróico perfil tão portuguesmente desenhado pelo senhor Alexandre Herculano no Monge de Cister. João Rodrigues de Sá, ainda moço naquele tempo, tinha uma bela irmã, abadesa do mosteiro beneditino de Rio Tinto, chamada Aldonça Rodrigues. Martim Chichorro queria muito a gentil prelada, e não resguardava da censura os seus amores adulterinos com a esposa do senhor. Na véspera da batalha, perguntaram-lhe os fidalgos namorados da ala de Mem Rodrigues que promessa era dele. Prometo, se escapar da batalha, respondeu o amoroso selvagem, ir ter uma novena com a abadesa de Rio Tinto. Grande cascalhada de riso, naturalmente. Houve logo um bisbilhoteiro que denunciou ao das Galés a fatuidade de Martim, quinto neto, por bastardia, del rei Dom Afonso III. Pois eu, disse João Rodrigues serenamente, prometo ir atrás dele e bater-lhe. Deu-se a batalha. Vasco Martim de Melo morreu no empenho de pôr a lança no rei. Gonçalo Anes saiu ileso do voto cumprido. E Martim de Sousa tão extensamente cumpriu a sua, as novenas sucederam-se em tanta cópia, que a peregrina Aldonça houve do seu pontual servidor dois filhos, que se chamaram Martim e Pedro. O que os genealógicos esconderam à posteridade, edificada com as virtudes das abadesas e dos chichorros, foi o gênero de sova que o das Galés deu no pai dos seus sobrinhos. Talvez se desforrasse, consoante o gosto do tempo, em o fazer tio dos seus numerosos bastardos. As preladas formosas eram as conciliadoras em contendas desta natureza. Dom João I morigerava os mosteiros, mandando vestir o hábito de comendadeira de santos a Inês Pires, depois de a condecorar com a dupla virtude da maternidade. Os nossos reis, quando se enfastiavam das mulheres, davam-as de presente a Deus. Fim do capítulo 4.